A ter toda a tua beleza entre os meus versos. Ensina um pouco de ti, que canto mais sobre você. Enquanto o sol não vem, te admiro até o amanhecer. Deixa eu querer enfrentar meus problemas. Eu mirei na lua e acabei acertando as estrelas. Deixa eu querer voar, enfrentar meus problemas. Eu mirei na lua e acabei acertando as estrelas. Samuel Rosa. De longe te vejo, mas pouco de ti eu sei. Descanse serena e tranquila, que logo o sol já vem. Bobo sou eu, que tão fácil caí na sua. De tantos que já me pediram, eu fiz até alcançam pra lua. Deixa eu querer meus problemas. Eu mirei na lua e acabei acertando as estrelas. Deixa eu querer voar, enfrentar meus problemas. Eu mirei na lua e acabei acertando as estrelas. Acabei acertando as estrelas.